morador de rua. Ambos fez RF3. Terror do Papai Noel, moleque. É dança lá do beat. Escape e arrancada precisa. Pra acelerar, moradão. Aqui na garagem ele ficou impressionado. De dia, vários foguetes, vários foguetão. Africato e a tag preta, vestão. Aquela que os mandrake de chama, tudão. Puxou, cortou, raspando até bololosão. E desce a ladeira, corta a mãe e sobe morrão. De lá do caraveira, tu desce ladeira, tu sobe morrão. Depois, você taca a primeira no neutro, já sabe, é só bololosão. De lá do caraveira, tu desce ladeira, tu sobe morrão. Depois, você taca a primeira no neutro, já sabe. É medley de rua, ambos fez RF3. Terror do Papai Noel, moleque. É dança lá do beat. Dois escape e arrancada precisa. Pra acelerar, boladão. Aqui na garagem ele ficou impressionado. De dia, vários foguetes, vários foguetão. Africato e a tag preta, vestão. Aquela que os mandrake de chama, tudão. Puxou, cortou, raspando até bololosão. E desce a ladeira, corta a mãe e sobe morrão. Tu desce ladeira, tu sobe morrão. Depois, você taca a primeira no neutro, já sabe, é só bololosão. De lá do canaveira, tu desce ladeira, tu sobe morrão. Depois, você taca a primeira no neutro, já sabe.